grupo. A chave acabou. Cala a boca, seu puto. Essa carreira solo representa o óleo. Soldados nas ruas de Pernambuco. Desde o início, visando lucros. Iluminando os irmãos nesse mundo. De 2009, em suas próprias leis. Ensinando ao escravo o jogo dos reis. Se é gangue, se é grupo, crio não importa. É um modo de vida, nossa coça nostra. Se só resta eu, a chave tá nativa. Tornando essas gangues menos destrutivas. Os VVBM, ilusão ou Bolívia. Façam dinheiro e preservem a vida. Seminário, favela dos canos. Inimigo é outro e não nossos manos. Chave mestra pra sempre, acendendo as bombas. Cria de Anubis, no breu das sombras. Chave mestra pra sempre, acendendo as bombas. Cria de Anubis, no breu das sombras. Chave mestra pra sempre, acendendo as bombas. Cria de Anubis, no breu das sombras. Chave mestra pra sempre, acendendo as bombas. Cria de Anubis, no breu das sombras. Quantas vezes já ressuscitei do pó? Quantas vezes me estressei com o faraó? Nem playboy de merda, cabeça merda. Eu e minha gangue é um sangue só. E se não for frio, mata um façante. Lembro que o lucro é mais importante. Vou colher o fruto de um corre gigante. Olha o que eu sou hoje, olha o que eu era antes. Só via cadeia e cemitério. Agora já vejo um futuro brilhante. Cada punchline é um direto no queixo. Foda-se o sul, temos o próprio eixo. Fecharam a liga, devem tá com medo. Foda-se a liga, a cena é nós mesmo. Só general, não existe outra patente. Rap B é chave mestra pra sempre. Chave mestra pra sempre, acendendo as bombas. Cria de Anubis, no breu das sombras. Chave mestra pra sempre, acendendo as bombas. Cria de Anubis, no breu das sombras. Chave mestra pra sempre, acendendo as bombas. Cria de Anubis, no breu das sombras. Chave mestra pra sempre, acendendo as bombas. Cria de Anubis, no breu das sombras. Nós devemos morrer, mas na hora certa. A morte só não é aterrorizante quando a vida já se consumou.